Rita, não te sorri, não é por isto que vais lamentar. Lembras que teus pecados fizeram Cristo chorar. Tu achas que neste mundo só quem sofre é você. Fala que Deus é injusto, pois te deixou nascer. Mas Deus não leva em conta a tua ignorância e o teu passado, e quer estar sempre ao teu lado pra te amar, pra te fazer sorrir. Ofendeu, mas veio a ti e pediu perdão, e tu não perdoaste, guardaste mágoas em teu coração.